Tamo junto. Show Livre, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito. E nós aqui, Oitavo Anjo, já estamos sentindo de vocês saudades mil. Muito obrigado, Clemente, direção. Tamo juntão. Aline, Danilo, muito obrigado pelo carinho. Edgar, é nóis. Firmeza total, banda Oitavo Anjo, muito obrigado. Tamo junto, Gregory. Assim que é e assim que tem que ser. Ha. E aí, Samara, tamo junto. Vamos que vamos. Alô, alô, amiga, como vai você? Senti saudades, resolvi te escrever. Espero que esta carta te encontre numa legal, com saúde, harmonia e tal. Então, eu tô por aqui, na fé, na paz, na correria, adiante e mais. Porque quase 2 anos que a gente não se vê. Vira e mexe, penso em você. Me lembro das festas que a gente fazia. Saía às 10 da noite, só voltava no outro dia. Mó barato então, só alegria. Lembra, qualquer lugar a gente ia. Sempre fui considerado, você também. Lembra da Simone, da Neném. Então, aquelas minas são problema. Diz aê, zoeira de montão, zoeira a noite inteira. Natal de 97, passei na sua casa. Foi muita treta, vários amigos na parada. Sua irmã estava linda aquele dia. Adriana, que gata, Ave Maria. Foi da hora, Natal cabuloso. Daria o que tenho pra viver tudo de novo, mano. Mas aí eu me esqueci, perdi tudo. Dei tiro no escuro, amigos, e perdi tudo. Até aquela mina que dizia me amar. Me esqueceu, ó, depois que fui pra lá. Complicado, a vida é assim mesmo. Nem tudo é do jeito ou do modo que queremos. Infelizmente, retroceder não dá mais, bola pra frente. Assim que se faz, porque Jorge cantou que Charles ia voltar. E como Charles, eu também pode acreditar. Com este dia, não paro de sonhar. O morro inteiro feliz e pá. Assim que é, eu vi e vou ver, certo? Jorge Ben, muito obrigado pelo carinho. Velha camarada, obrigado pela carta, que saudade preparará. Quero viver vida perseguida, logo vou sair pra vida, qualquer dia eu vou te ver. Velha camarada, obrigado pela carta, que saudade preparará. Quero viver vida perseguida, logo vou sair pra vida, você mandou. Fiquei desnorteado, aí abalou. Não, não, não acredito, assassinaram seu marido. O Avaril daí era meu amigo. Então sempre chegou comigo em várias fitas. Difícil entender as surpresas da vida. Ontem tudo bem com uma família inteira, mas hoje um a menos parece brincadeira. Meu aliado respeitado no crime, a inveja é uma merda, conheço esse filme. Peço a Deus que vocês estejam bem e que meu truto esteja em paz, aleluia. Amém. Aí amiga, hoje eu não tô legal. Afetaram meu lado espiritual. Vi um maluquinho me olhando diferente, com a maldade nos olhos, entende? A cabrinagem tomou conta de mim, mas tô esperto, ligeiro, enfim. Quero saber o porquê daquele olhar. Ó, eu tô na dele, aí vou enquadrar. E o que ele quiser comigo, eu quero em dobro. Tô no veneno também, tô disposto. Ó, aqui nesse lugar é assim. O demônio te atenta, planeja seu fim. Que Deus nos proteja, espero que não seja nada. Mas se for, toco qualquer parada. Aí, amiga, este lugar é o inferno. E aí, Dexter, caiu mais um no pátio interno. Ixi, viver na paz é o que quero. Mas nunca aquela paz fria de um cemitério. Lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. Senhor, proteja estes filhos seus. Jorge cantou que Charles ia voltar. E como Charles, eu também pode acreditar. Com este dia, não paro de sonhar. Já sou um vencedor, malandro, pode apostar. Vinde cigarro em cigarro, lembrança nas horas em passa. Na liberdade e dignidade são conquistados na marra. E a saudade que invade na velocidade do tempo que passa. E aí pode crer, um dia vou estar. Velha camarada, obrigado pela carta, saudade enfrentará. Quero viver vida perseguida, logo vou sair pra vida, qualquer dia. carinho, pelo respeito. Família Oitavo Anjo agradece em grande estilo, tamo juntão. Atração, muito obrigado. Aí amor, tamo junto, hein? Ó, vê se não demora pra chegar, ok? E aí, Campinas tá no ar pra revolucionar, assim que é e assim que tem que ser. Muito obrigado, Zona Sul, Leste, Oeste e Norte. Esperamos vocês lá dia 13, domingo agora, a partir das 19 horas, no auditório do Ibirapuera, lançamento do Flor de Lótus. Vários parceiros e várias parceiras juntão. Vem com nós lado a lado, aqui ou lá, em qualquer lugar. Família Oitavo Anjo no ar, Dexter pra revolucionar. Pode acreditar, sim. Velha camarada, obrigado pela carta de saudade preta rara. Quero viver de cabeça erguida, como um sair pra vida. Qualquer dia eu vou te ver.